São 8 faixas inéditas e 5 regravações. Faça-me crer é o 9º CD do Padre Reginaldo Manzotti e tem participações de Neguinho da Beija-Flor e Luan Santana. Adquira já o CD Faça-me Crer acessando o site padrereginaldomanzotti.org.br/loja. Se preferir, ligue para 41-3221-6050. Valorize o seu final de ano. Dê de presente os kits natalinos da loja Evangelizar. No kit número 1, você adquire o CD Faça-me Crer e ganha um rosário de madeira. Peças limitadas enquanto durar o estoque de 2.000 unidades. No kit número 2, CD Faça-me Crer mais presépio de madeira com imagem de resina e embalagem especial. O kit número 3 tem presépio de madeira com imagem de resina e embalagem especial, mais o Diário Espiritual 2014. E o kit número 4, contos e mensagens de Natal com o Padre Reginaldo Manzotti, DVD Creio no Deus do Impossível, mais CD especial de Natal, com os contos e mensagens, mais um lindo adereço decorativo para o seu presépio. Adquira os kits em nossa loja virtual acessando o site padrereginaldomanzotti.org.br/loja ou ligue para 41-3221-6050. Lembrando que todos os itens podem ser adquiridos também separadamente. Produtos da loja Evangelizar, sempre presentes. Faça-me para mim. Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Que bom que eu posso contar com a sua ligação. Que você se torne um associado hoje. 0-41-84010909, dígito 1. Se cada um puder ajudar, nós iremos evangelizar mais e mais. Ligue. 0-41-84010909, dígito 1. Nos ajude na evangelização. Que Deus os abençoe. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para sua família, seus amigos, para sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Da Hora da Misericórdia. Neste domingo, quarto domingo do Advento, agora reta final para o Natal do Senhor. Canta alegre, vibra a esperança, o Senhor está chegando. Queridos filhos e filhas, que maravilha poder fazer esses últimos passos em direção à Gruta de Belém. Você que me acompanha na Hora da Misericórdia, você que reza comigo todos os dias, vamos pedir, Senhor, menino Deus, venha trazer um abençoado Natal para todos nós. Gostaria de convidar você, antes da Palavra de Deus, nessa segunda parte da Hora da Misericórdia, a escutar o que foi deixado na plataforma 0-41-3315-0033. Escute. Meu nome é Maria Antônia, ouço pela rádio Santa Cruz de Pará de Minas, sou da cidade de Itaúna. Padre, quero deixar o meu testemunho de bênçãos e graças recebidas nas novenas. São muitas, mas essa foi recente. Na novena de Jesus Eucarístico de Nossa Senhora do Carmo. Minha nora estava grávida e os exames que ela fora fazer acusou uma infecção altíssima no sangue. Os médicos então pediu que fosse feito mais. E foi constatado, além de infecção, uma toxoplasmose. as plaquetas dela estavam muito baixas. Padre, foi então que comecei a orar e pedir a Jesus e Nossa Senhora que tomasse nos braços. Sabe, às vezes ela tinha que fazer exame de sangue até 2 vezes ao dia. Ela já estava muito fraca e desanimada. Os médicos queriam interromper a gravidez, pois temeriam pela criança. Pedi a Jesus que me ajudasse nessa luta e que derramasse as gotas de seu sangue precioso no sangue dela. E Nossa Senhora do Carmo que intercedesse por ela. Eu esperei e confiei, pois Deus é fiel e não me abandonaria. Os médicos disseram que ela não podia amamentar a criança, caso ela sobrevivesse. Padre, hoje quero dizer para todo mundo, minha nora e minha neta estão bem. Bênçãos e graças de Deus, minha neta nasceu perfeita com saúde. Escuta o que eu vou contar. Minha neta nasceu no dia de Nossa Senhora do Carmo e podendo ser amamentada. Ela é gordinha e linda. Seu nome é Gabriela e Maria. Que lindo. Obrigada, nome. Jesus, Nossa Senhora, por essa graça recebida. Amém. Amém. Nome lindo. Gabriele Maria, o Arcanjo Gabriel e Nossa Senhora. Que Deus abençoe, filha. E obrigado, Senhor, pela graça recebida. Vamos lá? Bíblia aberta. Cartilha de oração. Palavras de salvação. Meu coração se abre, escuta. Mateus 1, 18, 24. Se abre para escutar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. Mas, no que lhe veio esse pensamento, apareceu-lhe em sonho o Senhor lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas receio de receber Maria, tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Eis que a virgem ficará grávida, e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu por sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O olhar de Mateus, o evangelista, recai sobre a figura de José. E ele conta os relatos do nascimento de Jesus na perspectiva do homem. Lucas fala na perspectiva de Maria, Mateus de José. Como José lidou com a gravidez prematura de Maria? Não foi fácil. Tanto que o texto diz que José pensou em despedi-la em segredo. Significa que no primeiro momento José teve dúvidas, incertezas. Mas Deus falou a José em sonho: o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Quarto domingo do Advento. Quarto domingo na iminência do Natal. Reflitamos sobre esse mistério da embaixada do Verbo. Reflitamos sobre o mistério do sim de José e do sim de Maria. Quem serás tu, criatura bela, que encheu meu quarto com tua luz? Foram dois sims dado. O teu olhar me trouxe a paz, tua presença me revelou. Senhor. Pensa no Natal. Pensa na manjedoura. Pensa no presépio. Porque, Senhor, porque não tira os teus olhos de mim? Há tanta graça estar diante de ti, e o céu inteiro espera por teu sim. É o sim de Maria, não temas, o sim de José. Pensa no sim de José também. Quarto domingo do Advento. Agora, a contagem é regressiva. Como vai ser o seu Natal? Depende muito mais de você do que de Jesus. Ele vem. A manjedoura do seu coração já está pronta. Sua casa já está parecida com a Gruta de Belém. E sua família já é um presépio vivo. Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que, Senhor, nessa hora da misericórdia, pelas ondas do rádio, entre nas casas, dissipe a discórdia, as desavenças. Senhor, pelas ondas do rádio, pela internet, é o último domingo antes do teu Natal. Faça brilhar a luz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.